casa que carrego. Lágrimas me caem só de pensar em ti. Saudade está roendo, mas nem posso te tocar. Esse vazio dentro de mim está a contristar. Yeah. Os teus olhos transmitem um sentimento forte, que até fico sem ar só de falar do teu nome. Tu és a minha pequena, minha menina. Sempre que penso em ti sinto-me lá nas nuvens. Tu és meu bem querer. Aprofundar a moringa que preparavas, já nem posso deliciar. Essa distância que nos separa, eu acho que vai me matar. Os teus olhos transmitem um sentimento forte, que até fico sem ar só de falar do teu nome. Tu és a minha pequena, minha menina. Sempre que penso em ti sinto-me lá nas nuvens. Tu és meu bem. Agora estrago as tuas fotos de tanto beijar. No meu quarto minha companhia é solidão. Vem pra restaurar. Eu quero.